Salvador, bom dia, até 33, aeronave decolada. 3399, contato radar, suba ao nível 340, direto Lido. Direto Lido, subida 340, 333, aeronave. Oxené 6251, no chame centro Recife, em 125, decimal 1, lanterna, 128, decimal 35. 125, lanterna, 128, 35, Oxené 6251, na cidade, pode ver. De 490, livre RNAV, pista no zero, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, 7490. Salvador, bom dia, é o TAM 3149, formação Delta. TAM 149, Delta, confere. É protocolo Guarulhos. Autorizado, conforme rota plano de voo, desulo 0 Taubaté, nível de voo 300. Decola pista no 0, primeira curva à direita, da El, lei da Mótica. 5120, transponder 208, controle. Direita, da Elveira Montiva, transponder 5120, controle 1208, da 3149. Da 3149, correto, cortejamento, chama pronto, acionar 09. Negativo, está pronto, da 3149, 09. Autorizado, chama DAC. Chama DAC, 3149. Beleza, voo 7490. Voo 7490, complete aproximação, lanchando torre. 1-1-8, decimal 6120. 26, obrigado, bom dia, 7490. Bom dia, 3399, chame centro Recife. 125, decimal 1, alterna, 128, decimal 35. 3 horas e 40. Gente, início da transmissão foi cortada, por gentileza, corteja novamente. Tá 3149? Afirmo, tá 3149, chamou táxi. Foi possível somente DB Galeão, autonomia e POB falta. Ok, tá informando, é 208 POB, 3 horas e 40 de autonomia. A gente vai taxiar de parte 1 no Índio, ponto de serviço, no 0, chama Torre, ou no 8, decimal 6, 12, o ajuste no 0, no 4, bobo. Parte 1, 18, 6, ponto 0, no 0, no 4, ajuste, no 3, no 4, no 8, obrigado. Diago 7490, ele foi o Fox Track. Gol 7490, cruzado taxial, faz uma reportagem, seu taxi é Juliette. Alfa, chamando seu Juliette, 7490. Autorizado ingresso, posição no zero. Ingresso a Juliette pro 10, o 7490. Confirme? Prossiga. Tente, corte o término. Salvador, bom dia, tá 3149, saída da EL, cruzada 1300. Ano 3149, contato na decolagem sobre a via da EL para a minha voo. confirme, tá 3149, saiu cortada a mensagem. Desculpa para nível de voo 300 via da Elta, 3149. 300 via da Elta, 3149. Com 9996, sua identificação, desça 4.000 pés, proa do Serra Vito 367, ajustado 10014. Serra Vito, acesse 4.0014, com 9996, dobrado. 31149, chame centro Recife, 125-1. 251, 31149. Na 6225, bom dia, senhora identificação, desça 4.000 pés, na proa de Serra Vitor, 367, ajuste em Salvador, 904. Em 14, descendo para 4.000 pés, voando na proa do Serra Vitor, 364. No 367. Serra Vitor, 367, obrigado. Bom dia, Xené 6075, autorização Congonha 380. Xené 6075, já plantou copa? Informação em curso é eco. Copa. Autorizado, Serra Bravo, Serra Papá, conforme rota, plano de voo, Brasil Luna 0, Bubávia, Brasil Luna 6, após conforme, nível de voo autorizado 360. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, Dael Leda Motiva, transponder 5-1-3-1, linha o controle no 20-8. 3-0 autorizado, acordo com o plano de voo, Brasil com base, Brasil 1-6, Posbun, Confim, Chomódia, Brasil 30, Intiti. Cola da 10, primeira curva à direita, Dael Leda Motiva, 5-1-3-1, 1-2-0-8, 0-5, posição. Correto, cotejamento. Chama pronto, estou na posição 05, Xené 6075. Doutora. Paulo, mano 961, pronto para o. Está confirmando. Solicitando autorização, Galeão. Sim, só um minuto, cópia, dela de Rumi. Vai, tá, virou. Voo 9996, autorizado a nave pistão 90, reporte passando a Serra Vitor 366. Voo 9996, controle. Oi, 9996, 996, está autorizado, gerente FK10, reporte estabilizado, Sierra Vista, presente. Está no gol 1961, estamos no 04, pronto para o posicionamento. Gente, 1961, autorizado Galeão, conforme rota, até novembro 857, nível de voo 360. Coluna 0, primeira curva direita, da Eola de Lume, 5130, no transponder e controle 1208. Gente, autorizado rota de plano voo 360, com a nave 9257, decola 1-0, primeira curva direita, da Eola de Lume, 5130, transponder, 208, controle. Gente, já pronto funcionamento, né? Sim. Autorizado, chama táxi, com 91. Ele chama táxi, com 91. O Romeu Vitor Hotel, definitivamente 2510. Paulo Salvador, bom dia, vou chamar 675, no 5 para o pushback de acionamento. Gente, autorizado, chama táxi. Teve pushback de acionamento, vou chamar 075. Alugou no 961 no próprio para o táxi, BOB de 1043, com 3 horas e 27 de autonomia, alterna com fim. Gente, Golo 961, utilizando o táxi, a direita Índia, com o Serapista no 0, chama a torre 118, decimal 60 e o transponder, correção, e o altímetro no 014, no Golo. É, direita Índia, com espera 286 com a torre. E no 0145. Tudo decimal 6. Ok, completa sinal no 86, até já. O Xander 6225, autorizado a RNAVP, está 10, reposto passando Serra Vita 366. Está agora passando 366, Rumo 961, não mantenha o ponto de espera. Para o táxi com 99 a bordo, 3:45, alternando Galeão, Ucha 6075. Gente, foi entendido 3:45, Galeão, só o PLB por gentileza? 99. De 9, para táxi, à direita a Índia chama a torre em 1:18.612 e o ajuste 1:04, bom voo. Livre táxi dizia Índia ao ponto de Cerdão, 1:0, torre 1:18.6. Ajuste no 04, Ocha 6075, graças, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Solo foi aos 27, direita, chama o Solo Salvador, 1:21.9. Solo foi aos 27. Continua a aproximação, aguarde pista livre, o Bang da Gol iniciando rolagem, o ajuste é altímetro 1:04. Alfa Juliette, passou 1:09. Boa, 9:09. Fazer 6225, autorizado por 0080 080 089. 1961, decolou 29, chama o controle de Salvador, 920.8. Pajô, bom dia, eu vou... Com 961, decola. 1961, no contato Orlando Decolagem, sob a via da El para nível de voo 360, passando 2.000 pés e vou direto Leda. Ok, preciso da El até 3.000 após Leda, só para 360. Solo Salvador, número 3, direita, chega Solo Salvador, 9, 1, decimal 9. Solo Salvador, Chanel 62. Chanel 6225, vai taxiar de alfa, chama a posição antes da Juliette. Alfa manterá o ponto, manterá a posição antes da Juliette. Chama 6075, decolou 33, chama o controle Salvador, no 20.8. Controle Salvador, bom dia, o Chama 6075, Nadael passa 1.900. Ryanair 6075, contato radar da colagem, sou Bandeira de voo 360, passando 2.000 pés agora, vou direto Leda. Afirmativo. Passando 2.000 pés, direto Leda, ascendendo ao 360, Oxa 60, T5 grato. O meu Vitor Hotel reautorizado descidão no 1.500 pés, o ajuste em Salvador 90 no 4, a posse visual com campo. Comunicações para 1.500, vai atacar o gol, meu problema. O 1961 no Chame Recife, no 251 no caso negativo no 28.35. 251 no 2835 no caso negativo, 961 traço, boa noite. Visual com o carro, Roberto Hotel. O meu Vitoral Hotel, meu Vitoral Hotel, chame Torre 1 no 8, décima meia. 126, grato, por lá. Salve, Salvador, muito bom dia, Joel, Fulano, Catar. Conselho Leste, Gonçalo. Alfa e Equipapá para reboque, possível? Solicito o reboque do SAT 3, posição 3 inteira para o SAT 5, para a posição 08. Equipapá ciente do início do reboque, vai reportar para ingresso no SAT 1. Vou reportar o ingresso no 1-2-5, chame o centro Recife, 1-2-5, decimal 1. Caso negativo, 1-2-8, decimal 3-5. 1-2-5, 1, lanterna, 1-2-8-3-5, Oxa 6075, Brato, bom dia. Vem confirmar, Oxa 6075. Afirmativo, cotejamento correto, bom voo. Ah, afirmativo, bom dia, Grato. Pouso no 7, vento 080 graus, 08 mais. Romeu Vitor Hotel, no solo 41, confirme pátio. Autorizado backtrack, reporte livrando da Romeu. Eu sou o senhor hotel, você está na frequência livre, bom dia. Alfa 2, Golf, Alfa 4, Alfa 3, Alfa 5, Alfa 08. Gente, o Alfa Equipapá autorizado prosseguir para a posição 08, onde reporta calçado e agilizando, se possível. Kilo Hay Street, good morning. We are descending down to flight level 160. Aviro Hay Street, Cortez, descent to 4,000 feet. Altimeter setting 1014. Fly heading Serra Vito 367. Sorry, say again the head.